celebrações nupciais e cores sagradas. A tradição ocidental da noiva de branco, símbolo de pureza e limpeza, é uma convenção dos séculos de Zanusa. No entanto, em vastas regiões do Oriente, o vermelho domina o cenário matrimonial. Na China e na Índia, o vermelho é a cor dos bons augúrios, da fertilidade e da prosperidade. A noiva hindu, ao vestir vermelho, busca canalizar a potência da deusa Durga, simbolizando a energia necessária para iniciar um novo capítulo de proteção e abundância. Em rituais indianos como Haldi, a cor amarela assume o protagonismo. A aplicação da pasta de cúrcuma, Haldi, no casal visa purificar o corpo e atrair bênçãos espirituais antes da união. No ritual de Mendi, o verde é a cor central, simbolizando o crescimento, a harmonia e a renovação da vida conjugal. Cores como sinais de segurança e operações técnicas. Para além das emoções, as cores funcionam como comandos universais em sistemas técnicos, onde a resposta rápida é vital para a prevenção de catástrofes. Segurança do trabalho, a norma regulamentadora 26. A NR26 padroniza o uso de cores em ambientes industriais para identificar riscos e equipamentos de emergência, minimizando a necessidade de leitura extensiva em momentos críticos. Vermelho, cor de proibição e combate a incêndio, utilizada em extintores, caixas de hidrantes e alarmes. Não deve ser usada para sinalizar perigos comuns para não diluir sua importância emergencial. Laranja, indica perigo imediato em partes móveis de máquinas, canalizações de ácidos, interior de caixas elétricas. Amarelo, cor de cuidado e advertência, usada em parapeitos, parte baixa de vigas e locais com risco de queda ou colisão. Sinaliza segurança e salvamento, identifica chuveiros de emergência, lava óleos, macas e rotas de fuga seguras. Cor de ação obrigatória indica a necessidade de uso de EPIs ou impede a ligação de equipamentos em manutenção. Semiótica na aviação. ICAO Annex 14. Na infraestrutura aeroportuária, a sinalização luminosa é uma linguagem matemática que orienta o piloto durante as fases críticas do voo.